Sim, começou mais um Não Ovo, Teoria Não Ovo dessa vez, com essa bancada maravilhosa do meu lado esquerdo, Luiz Richter. Olá, fiéis ouvintes, você mudou a ordem, mudei, né? Mudei, eu tô muito louco hoje. Que maneira. Hoje eu mudei. Do meu lado direito. Ah, eu pensei que você ia fazer o sentido horário, fazer, né? Eu quero deixar o Igor pro final, velho. Sentido diferente, é de horário, na verdade. Deixar o Igor pro final. Meu lado direito, Brian Rizzo. E aí, beleza? E aí, beleza? Tudo bom? Tudo beleza. Triste, demais estar aqui nesse momento. Pra mim é deprê, né, às vezes. Não, tô feliz. Eu tô feliz. Igor Seco! Fala, meu povo! Esse povo sempre tá falando, né? Esse povo fala demais, cara. Sai na rua, fala só esse povo, que Deus livre. Mas, ó, tá realmente, agora tá comprovado. Qual, que número que é esse teoria no ovo? Teoria, eu acho que é... O 9 já? Então, e o normal, o não ovo normal, já tá em qual? 12? Então, ou não. É o 13! Depende. Não, é por aí. Ou menos por aí. Mas já ficou comprovado que os nossos bordões já viraram, não sei, patrimônio histórico brasileiro. O do patrimônio Igor, só cultural. O do Igor. Parece patrimônio cultural. Acho que o do Igor mais. O do Igor, sem dúvida nenhuma, é o principal aí. Foram meses de estudo pra saber o que ia dizer quando fosse apresentado. Não requer prática nem habilidade, apenas profissionalismo. Eu recebi, vou aproveitar, até porque a gente sempre começa o Não Ovo sem o menor sentido, né? A gente nunca desenvolve uma linha de raciocínio, então eu já quero falar outro assunto aqui qualquer, que é o seguinte: eu recebi uma mensagem de um rapaz que o chefe dele, ele mora no Japão, ele escuta o Não Ovo do Japão, né? E o chefe dele, que é japonês, tá aprendendo português. O Sunada. Eu acho esse que é esse o nome dele. É, o Sunada. E aí ele começou, ele botou o podcast, o Não Ovo, pro japonês ouvir. E ele falou que o japonês tá dando risada, mas eu tenho certeza que ele não tá entendendo porra nenhuma. Porra nenhuma, ele disse que o japonês... Não entendi, mas foi engraçado. Ele não tá entendendo porque ele a gente fala... Ele que o chefe dele gosta quando a gente fala palavrão. Como que ele sabe quando é palavrão e quando não é? Deve ser quando é uma palavra porque muito grande. Porque a única coisa que o brasileiro ele ensina pro gringo é palavrão. Ele falou aqui. Japonês, o brasileiro, né? Vê um gringo, já dá até tremedeira nele. Ai, meu Deus do céu, preciso ensinar ele a falar, vai tomar no cu. Preciso ensinar ele a falar que é gay, tá ligado? É, tipo, bicha. Fala, eu gosto de piroca. O gringo é uma fala, vontade louca, né, que o brasileiro tem de querer zoar gringo. Né? Será que o gringo também tem isso, cara, de querer zoar? Cara, acho que não, cara, acho que só a gente que é pau no cu. Ah, não, retardo mental é só... a gente que é pau no cu mesmo. Mas enfim, o Sunada, que deve estar escutando nesse momento, é nosso amigo japonês aí, Sunada. Eu não vou falar mais devagar por sua causa, mas Sunada... Pau no seu curso, nada. Você que adora palavrão, então fica aí o nosso... Fica o nosso palavrão pra você. Nosso palavrão. O nosso vai tomar no cu. Especial pra você, Sunada, valeu. E o Teoria Não Ovo de hoje, o Teoria Não Ovo anterior já foi polêmico. Foi muito. Foi polêmico. Mais polêmico que a novela da Record. Foi parecido. O público dos 10 mandamentos provavelmente nunca mais vai ouvir o Não Ovo. Não vai. Aquele show de blasfêmias. Não vai, o pessoal fica bravo, né, quando fala de religião. Não, eles falaram que o nosso caminho agora é o inferno total, assim. Vocês não sabem como é que é o céu? Porque vocês não vão pra... Vocês vão pro inferno. Jamais saberão. Falou isso? Fazer. Deixou uma carta embaixo da minha porta. Lá, Se onde você mora, você vai morrer. Acho que ele sei onde você mora. Você acredita, diga amém e tal. É porque é sempre assim. Essas ameaças cristãs, né? A ameaça cristã, ela sempre vem acompanhada de um amém. Isso é pra você aprender. Tua família vai morrer. Deus vai matar todo mundo pra você aprender. O povo de Deus. Né? Não se brinca. Quem acredita, diga amém. Amém. Você tá ameaçando uma pessoa. Você quer que uma pessoa morra? Ah, tudo bem. Faz parte. A Bíblia também, um monte de gente morre. Me faz pensar que no céu só vai ter gente que desejou que as outras fossem pro inferno. Não dá spoiler da Bíblia, não, que eu tô em Mateus ainda. Não quer que eu fale do Mar Vermelho? Saber quem vai morrer aí. Ah, não. Os 10 mandamentos foi muito louco. Tô na parte lá que chega o cara, o Jesus e tal. Tá mal o cara. Chega o cara. Mas enfim, o Teoria Não Ovo de hoje não é sobre um cara, não é sobre Jesus, é sobre... Talvez seja, talvez ele participe também, mas é sobre um outro assunto. Que eu fiquei aqui pensando. É polêmico ou não é polêmico? Não é tão polêmico isso. Acho que não é polêmico, não chega a ser polêmico. Ah, sei lá, cara, as pessoas hoje em dia. Acham polêmico em tudo, né? Qualquer coisa. Um dia eu tuitei que eu não gosto de miojo de feijão, apareceu um cara. Seu idiota! Tem miojo de feijão? Tem. E aí o cara ficou bravo comigo porque eu. Não, mas eu também ficaria bravo, cara. Miojo de feijão é uma delícia. Sempre tem um cara bravo com qualquer coisa. E o tema de hoje vai ter cara... pensando bem, vai ter cara bravo. Vai ter cara bravo porque é maromba. E a gente tá mexendo com as pessoas erradas. É maromba. E maromba é uma religião. Já é uma religião. Já não deixa de ser uma religião. Então a gente vai falar aí dos marombados, né? Ou teoria de... Qual poderia ser o nome perfeito pro teoria de... A academia é perfeita, eu acho. Academia... E se? Tem que começar com isso. Tem que começar com isso. Como seria a academia perfeita? E se tivéssemos uma academia perfeita? E se tivéssemos uma academia perfeita? Exatamente. Pode ser, é por aí, nessa linha. Depois, na hora de botar o título lá no computador, talvez a gente mude, né? Mas é para a teoria aí. Fica por aí. Já fica a mensagem, o pessoal sabe do que vai ser falado agora. Exato, exatamente. Minha primeira pergunta é, Brian Rizzo, você faz academia? Mais ou menos. Mais ou menos? Como que você faz? Mais ou menos. A resposta é vai até a porta da academia e volta. Quando alguém fala em fazer academia, a gente imagina... Ele é pedreiro, ele só... Só monta a academia. Você faz a academia? Mais ou menos. Bota os tijolinhos. As paredes falou que levantei. Quando a gente fala que faz academia, a galera imagina alguém fazendo musculação e tudo mais. Sim. Eu não faço isso, eu só uso esteira. É, não, isso só é uma coisa esteira. Legal, que o Brian, ele faz a academia que ele tá falando. É que eu quero falar nisso agora. É que lá no prédio nosso, né, o pobre, né? Ele adora dar nome bonito pras coisas merda. Isso e aí lá no prédio, a academia do prédio, eles chamam assim de fitness center. É isso mesmo. Só que tem uma esteira. Só tem uma esteira. Um supino. Mais nada. Tem uns pesos lá. Acho que se o cara, acho que se o cara manja de academia, ele consegue fazer qualquer coisa lá. Porque tem um monte de peso. Tem vários pesos de vários tamanhos, mas cara, equipamento. Não, tem uma esteira, velho. Ok, eu sei, mas tem pesos. Tipo, a galera que manja consegue fazer o que se faz num aparelho só com peso. Não consegue? Acho que depende, eu acho que sim. Depende. Que será? Não, se fosse assim, você entrava numa academia e não ia ter aquele monte de tralha lá. Não, mas é que lá pra ser mais fácil. Não, mas se a galera conseguisse fazer com qualquer coisa, não ia nem pra academia. Ficava em casa levantando saco de areia. Eu não sei, os ouvintes marombas aí me corrijam, mas eu acho que dá pra fazer tudo os músculos bastante, só com peso. Não. Chamar aquilo lá de academia é só pra descobrar mais o meu condomínio. Não, e o legal é que tem uma academia foda do lado do prédio e ninguém vai nessa academia do prédio, só eu. Então, entendi. Como só tem uma esteira e só eu uso, dá certo. Tá tudo bem. Mas é que assim, na teoria, até você limpando a casa, você faz todos os exercícios que você faria na academia, né? Já diria o mestre Miyagi. Pois é. Já diria o mestre Miyagi, limpa o vidro, tira o casaco, bota o casaco. Boa, bem lembrado. Bem observado. Não, mas aí você não tá fazendo academia, você tá aprendendo a lutar karatê. Ah, é verdade. É por aí. É uma arte. Você faz academia, Igor? Eu não faço academia, cara. O cara nem estudou. Você que faz academia? Igor, você que eu posso. Posso pedir uma coisa que eu nunca pedi antes na história das nossas vidas? Eu acho que eu sei o que vem por aí. Eu queria ver o seu muque. Ah, o meu bíceps? Seu bíceps. Ah, mas ninguém vai ver no podcast. Mostra no periscope. Não, cara, foi assim que pediu. Já foi, não, já foi. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Quem viu é uma cena única. Cara, eu fiquei muito constrangido agora, velho. Eu vou embora. Velho. Você pode ver no seu fone de ouvido esquerdo do muque dele. Você já fez academia ou faz academia? Não, nunca fiz academia. Nem pisou na academia. Não, eu entro na academia só pra dizer, pra sentir que aquele lugar não é o que eu quero ficar. Entendi. Você, o Luigi? Não, eu tô aí na luta. Tá na luta? Tô aí na academia. No pain no gain. No pain no gain. Como é que... É porque eu, assim, na qualidade de... Mas há quanto tempo você vai na academia? Na qualidade de gordo, eu tô há 3 meses, mais ou menos. Não sei como tá o resultado, mas é porque eu tenho uma filosofia de academia. Assim, ó... Já tá nessa, já? Não. É que a minha filosofia de academia é que eu não tô lá pra emagrecer nem ficar marom, porque eu sei que eu não vou... Eu tô ciente das minhas limitações enquanto gordo. Enquanto um cara que gosta de comer e beber, entendeu? Certo. E eu chego... E academia... E gosta no Netflix. Gosto de ver uma série. Eu gosto muito de fazer academia, mas eu gosto mais de série, gosto mais de bisteca. Aí complica. Aí eu dou um jeito de, assim, fazer uma matemática onde eu possa fazer academia e possa comer e não seja julgado. Então, os maromba lá, eu já consegui colocar na cabeça deles que eu sou frango. Né? Porque tem o frango lá. O frango da academia. Eles já desistiram de chamar de frango. É frango quando é gordo também? Eu achei que frango era quando era magro. Não, o frango é o cara que chega na academia e é fraquinho. É, quando ele é gordo, ele é o frango era o cara magrinho que ia na academia pra ficar maromba. Não, quando gordo é Chester. Olha o Chester. O Chester e o frango. Eu acho que maromba não tem tanto vocabulário pra chamar de Chester. Mas tudo bem. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Porra, que gostoso! Meu Deus! Vocês falaram de academia perfeita, pra mim, é uma coisa de extrema importância, porque o gordo, ele sente. Eu acho que o gordo, ele sente muito mal. É, cara, a gente não perguntou pro Cid se ele já fez academia, se ele faz academia. É meio óbvio também, né? não é porque eu sou gordo e eu só corro. Não, eu nunca fiz. As únicas vezes que eu entrei numa academia foi com o Luigi, inclusive, que foi quando a gente morava junto. Ah, verdade, você foi mesmo uma vez. Eu fui uma vez e aí eu ficava pulando no trampolim ali, brincando, enquanto ele ficava pedalando. Né? Eu ficava lá brincando no trampolim. Ah, que legal! Isso aqui. Eu ficava dois minutos lá e ia embora. E aí não é exercício. Mas a academia, cara, eu falo assim, ó, porque a academia parece o que é o purgatório do gordo. O gordo, ele vai pra academia, ele olha assim, daqui, ele olha aquelas minas puxando aquele monte de peso, sim, e os marombos, e ele se sente meio retraído. Eu falo, cara, esse não é o meu lugar. Constrangido, né? Mas o gordo é o cara que mais precisa fazer academia. É, na teoria é verdade mesmo. A gente que tá fora de forma, não fica o dia inteiro. Mas olha, mas eu vou te falar que o magro, ele se sente igual ao gordo na academia. O magro e gordo, eles estão no mesmo time na academia. É verdade. Entendeu? Se você não é mediano, né, que é o cara que tem um corpo, sei lá, mais ou menos, não é nem gordo, não é nem magro, como diria o BuzzFeed. Né? Só que não é nem gordo nem magro, vai entender esse post. Enfim, se você não é nem gordo nem magro, você tá ali numa situação que você pode ficar amigo dos maromba e tal. Agora, o cara que é muito magro ou o cara que é muito gordo, eles estão no mesmo time. Pela primeira vez na história, o gordo e o magro ficam no mesmo time. É porque, mas sabe o que é? Que é academia. Quando você bota os pés na academia, ela é um ambiente que não combina com a filosofia de vida do gordinho ou do magrinho. Porque você chega lá, aí tá lá aquelas frases, né? Acredite nos seus sonhos, né? Foco, força, fé. A força de vontade te leva para lugares inimagináveis. As frases de Gil de Orkut. É, a foto do Schwarzenegger, a foto do Van Damme. Do Max Mion. É, a foto do Max Mion. Do de quem? Do glorioso Frango e Batata Doce lá. Do Léo Stronda. Você olha pra aqueles cara, isso não é a motivação que eu preciso, porque eu não quero ficar igual o Léo Stronda. É, eu acho bom que não fique. É, exatamente, porque até é impossível. Mas eu não quero mesmo, assim, e aí eu penso assim... A única pessoa que quer ficar igual o Léo Stronda é o Hulk. O objetivo do Hulk, ele vai pra academia que é pra ficar igual o Léo Stronda. O Vingadores 3 vai ter o Léo Stronda fazendo dublê de corpo. E cara, eu acho que a academia perfeita, ela deveria mudar muitas coisas pra nós, gordos e magros, que não se encaixamos nesse padrão. Esse padrão que a sociedade impõe pra gente. Sociedade maromba. Eu não quero comer batata doce e frango e levantar peso igual um retardado, entendeu? É bom, que bom. A gente precisa ter uma academia que ela una todas as tribos. Ah, isso. Uma academia que una... É, pode ser um nome do podcast, pode ser esse. Pode ser essa, né? Uma academia que una todas as tribos. É que o magrinho vai lá e fica bem. Vai lá, o gordinho, gordinho vai lá e tá num lugar legal, tá num lugar feliz. Será que é possível fazer isso em um ambiente só? Ou será que a gente vai ter que dividir essa academia em dois pros gordinhos e pros magrinhos? Eu acho que dá. Sabe outra coisa que eu tava pensando até? Existem alguns estereótipos que a gente não vê na academia. O gordo e o magro, você ainda consegue ver um ou outro, assim, né? Que é aquele cara que tá sofrendo ali, tá num ambiente inseguro. Mas tem pessoas que você não vê. Tipo, por exemplo, você já viu um gótico na academia? Eu nunca vi. Exatamente. Você já viu um anão na academia? Não. Eu nunca vi um anão na academia. Nunca vi um gótico na academia. Eu nunca vi um gótico na academia. Ele acha que ele se sente, né, excluído desse ambiente. Será? Mas será que o gótico também não tem... Não tem a possibilidade, ele não tem o direito de também ser bem de saúde? Mas sabe o que eu acho, cara? Não é porque ele é gótico ou que ele tem que virar um morcego? Eu acho que o gótico não vai pra academia, porque a academia geralmente é um lugar bem iluminado. Tem muito branco, tem muita luz. Pode ser. Se por acaso a gente pegasse aquela maca do supino e trocasse por um túmulo, por exemplo, o gótico já ia... Faz um abdominal dentro de um túmulo. É, então boa, acho que o gótico já ia ficar mais animado ali. Legal, fazer ele colocar exercício. O supino podia ser em forma de cruz, né? Ah, legal. Colocava três Jesus. Cada Jesus tem 10 quilos. Aí você encaixa um Jesus do lado e aí vai o gótico. Bota mais um Jesus aí, Jesus de cada lado. Levantando a cruz. Levanta, aí chega aí. Pô, mas daí a gente tem que pensar em toda a estrutura dessa academia. É, porque não é fácil. É. Não deve ser fácil. Se a gente quer montar. Se a gente quer montar a academia perfeita. Ah, a gente vai ter que incluir muita gente aí, não vai ser um ambiente muito simples, não. É. Vamos imaginar, pra você, como é que seria a academia, você é o único cara aqui que frequenta uma academia, Luigi. Sou lá, você é o único maromba daqui, marombola, pelo incrível que pareça. Marombeiro. Ó, cara, eu acho que, primeira coisa, minha academia é perfeita. Eu ia chegar, como eu falei, eu ia tirar todas aquelas fotos do Arnold Schwarzenegger. Tinha sim, Marcos Mion. Tira tudo, para com esse negócio, para. Ninguém quer, Diesel. Ninguém quer ficar igual ao Schwarzenegger, entendeu? Ninguém vai conseguir ficar igual ao Schwarzenegger. Tem que falar pro gorilho, pro gótico. Pessoal, você vai fazer academia pela saúde, pra saúde. Viver mais e pra poder ficar mais tempo no cemitério, bebendo vinho. Pra lacrar mais pra durante você, a vida. Porque é uma matemática, ó. Você tem uma vida saudável, você vive mais. E você pode fazer, ficar o quê? Beber mais vinho tempo no cemitério, na internet. Ficar mais tempo na internet, ver mais série, ver mais os próximos filmes Star Wars. Faz sentido. Entendeu? Isso é uma boa motivação. Tem que ser a filosofia. Tem que ser, acredito nos seus sonhos, tem a força, fuck, fé. É só o gótico. É só o gótico que vivendo mais vai passar mais tempo no cemitério, né? Sim. Quanto mais ele vive, mais tempo ele passa sofrendo. Ele vai ficar no cemitério, mas ele vai passar mais tempo como vivo. Né? É aquele, eu tenho aqueles depressivos que quanto mais ele vai viver, mais tempo ele vai poder sofrer. Sim. Né? Que o objetivo da vida é esse. Cara, até um depressivo assim. Tá na terra pra sofrer. Um depressivo do Twitter, né? É. Pode ficar, queria estar morta, mas não. Não, né? Pode ir na academia. Então, acho que tem que começar com isso. Tem que eliminar. Elimina os ídolos. Essa academia precisa ter novas formas de motivar a pessoa. Vamos eliminar os ídolos, então. Esquece Schwarzenegger, esquece esses caras. Esses caras estão nada. Ok, perfeito. Então, na academia perfeita, nós vamos eliminar todos os ídolos que existem aí, que são símbolos fakes de bem-estar. Como Arnold Schwarzenegger, como a Pugliese, por exemplo. Exatamente. São ídolos errados aí, né? A Pugliese, inclusive, que é pouco tempo, yes. Né? Hã? Plug Yes. É Plug Yes? Caralho, que bosta. Fica melhor. Eu demorei pra entender. A Plug Yes, inclusive, ela há pouco tempo ela lançou uma desafio, campanha, né? Aí, um desafio que ela falou que a motivação dela pra ficar na dieta é o quê? Ela tem fotos peladas com a melhor amiga dela e que se ela sair da dieta... Fotos peladas com a melhor amiga? É, com... Tá pertencendo à melhor amiga. Ela está nas mãos da melhor amiga. E se... ela sair da dieta, a amiga pode vazar os nudes dela na internet. Isso é polêmico, isso é uma dieta polêmica. Uma dieta retardada, né? Retardada. Eu acho que é a pior estratégia pra se emagrecer. Que a galera paga pau, né? Puta, que cabeça de retardada, enfim. Pô, esses ídolos, a gente tem que matar tudo. Tem que matar, logo, vamos matar. Chegou em Musa Fit, tô aqui comendo... salada, tomar no cu com salada, tomar no cu com música, acabou. Você não vai ter mais essas coisas, você não vai mais ter esses exemplos. Eles não são bons exemplos. Não são nem o Lestrona. Nem o Lestrona. Não são bons exemplos. Gente, ó, podia, por exemplo, ter um Wesley Safadão na academia. É que é um cara pintado, normal, é um brasileiro bonito, comum, né? Um brasileirinho. Um brasileirinho. Ah, alguém veio falar comigo de brasileirinho no YouTube FanFest. Falou, e aí, brasileirinho? Demais. O Wesley Safadão, o Faustão. Faustão, você vê que é um Faustão, homem que é gordinho, verdade. Bem-sucedido. É um pai de família, né? Né? Tem churrasqueira. Tem churrasqueira. E o Faustão emagreceu muito. Emagreceu, engordou de novo. É, mas, mas peraí. O Faustão ele passou, operou, né, velho? Não, ok, mas vale. Passou a faquinha ali e tal. O Gilberto Barros, então, podia ter. Gilberto Barros. Cassinão. Sabe um cara que... ele é um cara gordinho e ainda sabe um cara que eu acho que é o tradicional pai de família brasileiro? Quem? É o Ratinho. Podia ter um ratinho. Que é aquele cara que tem um bigode. Sim. É aquele cara que é gordo e tá nem aí. Tá nem aí, né? Fala tá palavrão. Fala palavrão. E aí gosta de uma mesa de bar. É o verdadeiro pai brasileiro. Podia ter um ratinho na parede. O André Marques pode ter? O André Marques, ele ficou muito magro. Passou do ponto, né? O André Marques, ele não é que ele tá magro. É que a alma dele foi sugada. Você percebe no rosto dele que a alegria se foi. André Marques sombrio. Ele não, foi atacado pelo Shang Tsung. Exatamente. Você vê a alma dele. Ele não é que ele emagreceu, foi a alma que saiu. E a alma dele era uma alma gorda. Eu acho que foi isso. E ele derreteu. Eu não sei o que aconteceu. Se ele tivesse ido na nossa academia. Pois ele tá meio melhor. Tem uns gols que ficam. O próprio Faustão também. O Faustão ele ficou meio. Ficou meio sombrio, né? Ele fica. O cara fica com a cara meio de caralho. Essa cirurgia tira a alma da pessoa. Tira a alma, né? É por isso que eu sou contra a cirurgia, né? Por mais que o cara tenha 647 quilos, eu sou a favor do cara ter uma motivação pra ir na academia. É, a cirurgia, ela não tira só, sei lá, metade do seu estômago. Ela tira só a vontade e só a razão de viver, entendeu? Porque você não vai poder comer mais nada que você goste, nem... Então, por isso que a nossa academia, ela tem essa filosofia. Você pode comer o que você gosta. Você pode vir na academia. Ah, pode comer o que você gosta. Pode, porque você não tá lá pra virar o novo dublê de corpo do, entendeu? Do Sylvester Stallone. Acho que não. Se bem que hoje em dia o Sylvester Stallone tá só o pó, né? Mas enfim, você não precisa ser lá... Também tá com... 120 300 anos. Você não precisa ficar, mas você pode ir lá na academia, Só pra você não ficar, assim, ó, pela saúde mesmo de se mexer. Então, entendi. Você vai se sentir bem. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Porra, que gostoso, meu Deus. Então vamos lá. Vamos organizar essa teoria aí, senão a gente vai ficar patinando. Pelo que eu tô entendendo dessa teoria não ovo aqui, a academia perfeita seria um lugar onde nós não tivéssemos mais ídolos, né? Que são esses falsos ídolos marombas aí. Falsos que ídolos. É onde as pessoas querem chegar no objetivo tal. Não existe objetivo, meu amigo. O objetivo é o quê? Você estar bem com você mesmo. A nossa academia também não vai ter objetivo. Não tem objetivo. O objetivo não é você ficar parecido com alguém. Talvez pra aquela pessoa ele esteja bem com ela mesmo, mas pra você não precisa imitar o outro, porque pra você os seus objetivos são outros, né? Sim. É você estar verdade. Bem com você. Eu falei tão bonito agora. Eu vou pra academia. Eu vou pra academia. Você repetir. Não, eu. Por exemplo, se você quiser ir na academia e não quiser fazer nada, pode, mas pelo menos você pode falar que foi na academia. Já é um avanço na tua avanço, vida. Claro. Pelo menos se você não vai. Você fala, o que você tava? Fui na academia. Entendeu? E aí vai ter lá umas toalhinhas molhadas pra você passar no rosto, fingir que tá suado. Finge que tá suado, faz igual eu. Pega o perfume, bota água no perfume e espirra no rosto. Vai ter um cara ali na entrada também que pode jogar um sprayzinho de água em você. Legal. Aí você chega, ele dá oi e já volta. Fui na academia, pá. Porque assim a sociedade não precisa ficar te cobrando, julgando. Quando eles fizerem essa pergunta escrota, você responde na lata. Você faz academia por acaso? Você tá vendo? Faço. Entendeu? Eu vou na academia. Inclusive, eu sou a favor de ter um fumódromo na nossa academia. Pro cara que fuma, porque o cara que fuma, eu tenho pena do cara que fuma, porque o cara que fuma ele não pode dar palpite na vida de ninguém, né? Não, cara, você não tem direito a falar nada. Comendo uma seringa cheia de AIDS. Ah, o que você tá falando, cara? Você fuma. Você fuma uma boa? Tinha um cara, lá na empresa que eu trabalhava, eu já contei aqui, que tinha o futebol da empresa. Toda semana a gente se reunia pra jogar futebol numa quadra e tal. E aí tinha um cara, o Jair, que era... Jair, ele era um tiozinho, assim, ele devia ter quase 50 anos. Jair é bom. E, cara, ele fazia o aquecimento dele antes de entrar na quadra, ele fazia o aquecimento fumando. Então era demais, porque ele ficava segurando uma perna com uma mão e com a outra segurando o cigarro. Era muito bom. Então é uma boa ideia. Vamos ter um fumódromo na academia. Um fumódromo dentro da academia, mesmo porque hoje nós estamos com lugares limitados para os fumantes, né? Lugares limitados não existem lugares. Simplesmente não existem, né? Tem que ser um lugar aberto, babá. Faz um fumódromo. E partindo do ponto que a academia é um lugar pra você se exercitar, um fumódromo é um lugar pra você exercitar o pulmão. Sim, Dá aquele susto. Tava fazendo exercício ali no peito, né? Pulmão, achou que eu tava virando saudável? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Fica esperto aí. Então, beleza. Então, nossa academia perfeita tem fumódromo. Nossa academia perfeita tem... Gerador de suor. Tem um... um gerador de suor. Pra você fazer aquela vantagem. É pro cara que não tá com vontade... porque é verdade isso. Às vezes você vai pra academia e não tá com vontade de fazer exercício. Não é obrigado a fazer. E qual é a coisa mais importante da academia hoje em dia? É o espelho pra fazer selfie. Sim, claro. Pra tirar isso, a gente foto, vai ter vários. Botar no Instagram. Tem Wi-Fi. Wi-Fi importante. Eu acho que a internet aí é um dos pontos principais. Porque nada seria da academia se não existisse sem a Wi-Fi. E eu acho que precisava ter um personal Instagram. Porque o cara que só fica ali cara, dando dicas, exemplo, de ângulo. De ângulo de foto, mas também. Por exemplo, você vai lá e tira uma foto da academia. Certo. Aí você fala assim, puta, mas e agora? O que eu faço aqui? Do cara chegou, fala que você tava fazendo a série tal, o exercício tal. Consultoria de legenda. Cara, que isso aí, exatamente. Aí vem a nutricionista e fala assim, ó, fala que hoje você comeu frango desfiado com batata, entendeu? Certo. Legal, então ele vai ter uma consultoria pra ele pegar a foto dele perfeita. Legal. Então vai vir o personal trainer. Agora torce o braço assim que pra mostrar esse músculo. Exatamente. Tem um ângulo certo pra aparecer. Não tem um negócio de que o espelho da academia tem um efeito pra deixar a pessoa mais larga e tal? Isso se chama circo. Eu já ouvi falar isso, que o espelho da academia gera um efeito ali pra pessoa se sentir mais forte e tal. Eu não duvido nada. Mas na nossa, mano, a gente vai jogar limpo. Não, tem que jogar com a realidade aí. Claro. E eu acho que é uma boa ideia. Não só deveria ter uma consultoria... Uma consultoria de legenda? Como deveria? Consultoria de legenda! Como deveria ter uma ilha de edição? Uma ilha de edição, uhum. Sim. Claro. São editores especializados Em Photoshop que ficam ali quando o cara tirou uma foto, manda pra ele de edição, o cara bota um, né, deixa mais forte. Sim, ele já chega. Joga assim, o liquefy na barriga ali pra deixar mais magra, entendeu? O cara vai dando umas ajeitadinhas. Você chega e fala assim pro cara, fala assim, ó, faz aí no meu peito uma série de de supino. Aí ele vai lá e... Série de quanto? Uma série de... Ele já tem o efeito pronto no Photoshop. Série de 100, o cara vai lá dar um action ali. Pronto. Já poupou o trabalho, vai lá, gera o suor, vai embora feliz da vida com a foto postada, pois é, com a legenda postada, tudo está... Essa é uma academia que é pra ninguém botar o dedo na tua vida. Exatamente. É uma academia pra pessoas independentes. Exatamente. Pessoas que não precisam ficar aí provando nada pra ninguém, então o que elas fazem? Elas fingem alguma coisa. Sim. Que é pra provar alguma coisa pra alguém. Exatamente. É perfeito. E a nossa academia aí, já que vai ter esse ambiente agradável pro fumante, né? Mas, o Jair vai nessa academia. Oh, pera, não dá risada na ideia, passa, porque parece que você não tá dando credibilidade pra nossa academia. O cara acendendo um derby, assim, depois de a série, caminhar meia hora na esteira, vai lá acender um derby. Se tiver pessoas pra fazer um exercício por você? Podia, entendeu? Ter os marombas... Que tanto zoam os gordinhos na academia, sim, eles podiam ser zoados na nossa academia. Ah, eles estão lá. Eles chamam um frango, ah, lá vem o maromba, ah, maromba otário, levanta o peso aí. Entre os caras só pra sofrer bullying. Pra sofrer. Puta, exatamente, nossa, cara. Legal. Os maromba de. Legal. Os maromba legal. Bullying, assim, sabe? Os maromba bullying. Os maromba bullying. Você coloca uns. Espalha uns maromba pela academia. Sim. Aí você chega assim, e aí, otário, comeu muita batata doce e frango? Ele... Comi, cara. Eu comi uma picanha hoje, aqui, uma feijoada. Você falou em picanha, será que se a gente não tivesse um local nessa academia dedicado a espeto corrido. Ah, não ia um ficar... rodízio dentro da academia. Sim, academia, passa, o cara tá fazendo exercício assim, aí passa um cara com um pratinho de farofa e linguiça assim. Pô, é bom, aí hein? Aí você come. Tá, dá um ânimo, legal. Dá um ânimo. Espeto corrido na academia. É igual Las Vegas, né? Dá aquela injeção de oxigênio puro. É praticamente isso. Comeu um coraçãozinho ali, ó. Uop. Em vez de fazer esteira, o cara pode ficar correndo com o espeto corrido também. Olha aí, pronto, é uma boa ideia, não sei se é. Espeto corrido é o nome de um exercício dessa academia. O problema é tropeçar, né? Mas tudo bem, pode acontecer. Mas eu acho que faz sentido, porque ao invés de você ficar tomando shake de alguma coisa com proteína no nome, que whey protein, você fica lá comendo essa linguiça, esse petisquinho de carne. Linguiça protein. E aquilo te dá energia pra. Não, mas eu gostei. Seguir em frente. Eu gostei da ideia de ter os marombeiros pra gente ficar praticando bullying. Marombeiro do bullying reverso. Um bullying reverso. Caríssimo. O cara vai lá isso só pra ficar. Isso, agora, sem brincadeira, isso eu acho que é o sonho de 99% dos gordos que estão ouvindo nesse momento, é ter um maromba pra eles praticar o mesmo bullying que eles são. Mas sabe por quê? O grande problema é que o maromba, ele é chato. O maromba, ele é um cara que ele se torna chato. Não é nem que ele é chato. Ele acaba se tornando chato. Vou dar um exemplo. Tinha um amigo meu em Santos que fez faculdade comigo. O apelido dele era Cheira. Cara, Cheira. Santos. Cheira. Tinha que ter uma excursão turística pra Santos. Só pra ir passando na casa. Aqui mora o Cheira. Aqui mora o Cacuié. E aí, pegando todos aqueles apelidos do pai do senhor. Ô, cidade pra ter apelido bom, cara. Cheira. E aí, Cheira? É, o Cheira. O apelido dele era Cheira porque ele era ligado no 220, entendeu? Tá. Então o apelido dele ficou Cheira na faculdade, ficou Imagina Cheira. Se tá. Chegar pra mãe dele, ô, quero falar com o Cheira. Ah, mas a mãe dele já chamava ele de Cheira. Já. E aí, o Cheira, cara, no primeiro ano da faculdade, ele era o cara mais legal da faculdade. Sabe aquele cara que todo mundo gosta? Aquele cara divertido, aquele cara que tá em todas, vai em todas as festas, ele era o cara que agitava e sempre tinha uma piada e babá na sala de aula. Era o cara engraçadão, todo mundo adorava o Cheira, ele era o goleiro do time, só tomava frango, dava risada, não sei o que. Era bizarro. O cara é muito gente boa. Segundo ano de faculdade, Cheira dominando as paradas de sucesso. Também era o cara mais popular e bababá. E ele, o Cheira, ele era meio gordinho, né? E ele era engraçado por ser gordinho também. Tinha essa, com a cara meio desengonçado e tal. Era divertido. Chegou no terceiro ano da faculdade, quando a gente voltou de férias, o Cheira tinha mudado. O Cheira tinha entrado na academia. E a partir desse momento, a vida do Cheira mudou. Foi igual quando o cara entra na igreja, né? É igual. Uma reunião, o Cheira, cara. Mas ele era uma evangelização total. Não, mas ele era um cara muito legal. Ele começou a passar. Ele só falava de academia e de mulher. Eram as duas coisas que ele só sabia falar. Ele não sabia falar de mais nada, cara. Você chegava pra falar qualquer coisa com ele, ele entrava, não sei como, o assunto vinha pra academia, e da mulher que ele pegou, e a mulher que ele ia pegar, e olha essa foto dessa mina, é o modo, que eu vou pegar, sabe? É o modo de conversa hétero power. É, cara, de você querer ficar se reafirmando, olha só como eu sou o Edu Testosterona, olha só, olha só. E não é, a vida não é assim, né, cara? A vida não é assim 24 horas por dia. É uma transa contínua, né? Não precisa ser machão toda hora, mostrar que é macho, olha só como eu sou macho. Não precisa, cara. E aí ele virou esse tipo de pessoa. Então ele passou, como sendo o cara mais legal da faculdade, ele acabou virando o cara mais chato. As pessoas evitavam ele, pra não falar de academia. Na nossa academia, o nosso ídolo vai ser o garçom que serve o chope. Sim. Vai ser o gaúcho do espeto corrido. Esses serão os nossos ídolos. Sim. O que também é uma boa ideia, hein? Ter garçom passando na academia com chopinho. Um chopinho não custa tomar um chopinho. É bom entrar. Por que não? Um chopinho de vez em quando mesmo. Porque se você tomar muito chope, você tem que equilibrar com água. A água hidrata o corpo. Então você tá fazendo, no final das contas, tá fazendo bem. Toma 5 chopp, toma uma água, pronto, tá fazendo bem. Todo mundo bem na academia anda com uma garrafinha agora, que é aquela garrafinha de whey. Só servir o chopp na garrafinha. É verdade. Pronto. O cara se sente no ambiente. Ah, o problema é tomar o chopp no copinho, vai dar uma consciência pesada? Tudo bem, bota aí na tua faz garrafinha. Faz uma garrafinha de vidro pra colocar o chopp e ficar geladinho. Boa. Exatamente. Boa ideia. A vida é assim, cara. A vida é feita de recompensas. O cara que fez uma série lá, fez exercício pra costa, fez agachamento. Você acha que esse ser humano, que esse brasileirinho não merece um chopp? Claro que merece. Se ele não mereceu um chopp, quem merece um chopp? É. Ou melhor ainda, tive uma ideia aqui, uma promoção na academia que é a seguinte: você não só faz uma série, mas cada vez que você faz a sua série, você ganha uma série no Netflix. Putz, olha aí. Entendeu? Podia ter um monitor. Podia ter um monitor na esteira pro cara ir vendo Netflix enquanto caminha. Com certeza. Fazer igual o Homer Simpson, tá ligado? Que ele faz academia sentado, ele faz esteira sentado. Eu acho que a esteira é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem, a esteira aqui. Todo mundo gosta da esteira. Se a gente pensar, a esteira já existe, uma televisão. Claro. A pessoa já, na teoria. Teoricamente, ela já tá assistindo alguma coisa, assistindo uma série, qualquer coisa. Sim. Mas se ela precisar andar pra movimentar a energia elétrica da série, ela não vai parar de andar. É verdade. Entendeu? É tipo um ratinho ali, produzindo energia. É um hamster, né? Sim, sim. É uma boa. Sabe uma outra ideia interessante que eu acho que na esteira podia ter umas máquinas também, de tipo, você bota uma moeda ali, só uma barra de chocolate. Lógico. Vai comendo, caminhando, entendeu? Uma mega esteira, entendeu? Podia ter um assento. Mas aí pode ter recompensas. Pode ter recompensas a cada distância percorrida. Tipo uma correu tipo 200 um metros. 200 metros, sai uma barra de chocolate. Tipo Subway Surf, podia ser. São recompensas. Ao invés de colocar moeda, porque a gente não quer dinheiro, a gente quer o bem-estar do... Essa ideia é boa. A cada X quilômetros que o cara andou, objetivos, sai uma barra de chocolate. 200 metros, uma barra de chocolate. É que nem cachorro. Desbloqueando, que nem cachorro. Você vai dando, né, o aperitivo pra ele ficar feliz. E aí você pode... A gente tem que ganhar dinheiro, a gente não pode viver de ar. Não, mas aí tem a mensalidade já. Mas aí, já vai imaginando. Pra conseguir isso, fazer toda essa academia, a mensalidade não é barata. Não pode ser, verdade. Né? Tem que pagar a carne. Vai ser o lugar mais legal do mundo, o cara quer pagar barato também, pô. Aí também não, né? Não dá. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Porra, que gostoso. Sabe uma coisa que incomoda muitas mulheres na academia? Eu tava pensando aqui, o que que é? Os homens. Isso, os homens. Mas além dos homens da academia, tem os homens de fora da academia. Esse que incomoda de verdade as mulheres. Porque as mulheres, elas precisam usar uma roupa específica pra ir pra academia. Uma roupa leve. E aí, entre o período que ela vai da casa dela até a academia... Ela sofre. É aqueles 10 metros que ela caminhou. Aqueles 10 metros é pedreiro mexendo, é o fulano olhando pra bunda com a calça legging apertada, entendeu? Certo. Aí ela é obrigada o quê? A usar aquele casaquinho ali pra tampar a bunda, porque os caras ficam de olho. Então ela não consegue usar uma roupa de academia, porque o machismo do governo Dilma está aí presente a todo momento. Não é verdade? O que eu tava pensando? Dentro da academia... Tem dormitórios pra pessoa morar na academia. Dentro da academia, a pessoa não precisa ir com a roupa da academia. Vai com qualquer roupa. Roupa que ela quiser. Chegou lá, vai ter o personal styler lá que vai botar a roupa da academia pra você. Botar aquela meia que dá uma... tem um efeito legal. Psicodélico aquela ali. Aquela meia legal. Me deixa meio tonta aquela meia. Aquela calça com textura de músculos. Isso, aquela calça com textura de músculos. Segunda-feira usa essa. Vem uma regatinha. corridinha, não sei o que. Você e o já tênis? Se troca. Tênis de academia é sempre legal. Tênis de academia é igual boliche. Você vai, não vai no boliche e bota o tênis de boliche? Sim. Por que você não pode ir pra academia e botar o tênis de academia? Academia. Eu acho que é a mesma coisa. Tem uma espécie de van escolar que passa na casa de todo mundo. Já vai pegando. Vai pegando, mas dentro da van daí tem música. Já entra, vai estar o cara batucando o pandeiro. É o Ronaldinho Gaúcho no fundo. Não sei o que, não sei o que. Vamos pra academia. Vamos pra academia. Vamos zoar sem limites na quebrada. Ele bate, não sei o que. Chope, aí para no posto de gasolina. Faz o esquenta. Pega uma garrafinha, pega uma caixinha de latinha, eu pago. E é assim. Aí chuva, vai passando a cara de um por um. Aí a van para na porta da academia, desce todo mundo, vai malhar, entendeu? Muito bom isso aí. Não, tipo, vai ter um esquenta na academia. Não, vai, eu esquento pra academia. Chega, malhar, todo mundo bêbado. Você já viu um bêbado triste? Não tem? É todo nunca mundo vi, bêbado, vai louco lá e tal. E vai malhando, e derruba os pesos pra aturar, não tem problema. Não, tem um cara que vai ajudar o peso. É uma ótima ideia. Sabe o que podia, a gente podia voltar também a fazer? Igual existe uma época aqui de lan houses no Brasil, onde existia o corujão. Corujão. Por que não? Corujão na academia. Que a galera vai de madrugada, que é o horário que ninguém vai pra academia, a gente vai ganhar um dinheiro extra aí. A gente bota uma turma ali de 20 pessoas, faz uma balada na academia ali, porque ao mesmo tempo a balada, você tá se exercitando, né? Tá dançando, tá fazendo não sei o quê. Podia ser o horário especial pros góticos. Passou da meia-noite, apaga a luz. Ah, boa ideia. Olha aí. Apaga a luz. Essa academia tem que... Só na vela. Não, a gente tem que incluir todo mundo, inclusive os góticos. Passou da meia-noite, horário gótico. Horário gótico. Boa. Final de semana, corujão da academia. É a balada. Horário gótico da academia. Aí troca os personal trainer. Entra aqueles caras tudo de preto. Aí o cara tá fazendo lá o exercício pro bíceps, ele tá assim do lado. Isso é um lixo. Você não merece estar vivo. A dor do sofrimento, a glória do Ah, passa terras. Uma rodada de sangue pra galera. Aí alguém vai, aí o cara vai lá na esteira e fica fazendo poesia. Aí fica tocando Evanescence. Tem a ilha de edição. Já ao invés de só deixar o cara malhado, ao mesmo tempo já bota um lápis de olho no preto, no rosto. Isso, maquiagem. O cara entra, maquiagem gótica. Maquiagem, tal, malhar maquiado. Você não pode deixar de ser gótico só porque você tá levantando peso. Pinta unha de preto. Pinta unha de preto. Já não pode chamar que não tá levantando peso, tá levantando os fardos que a vida dá, tá ligado? Ó, esse é bom, hein? Cada um fardo que Deus colocou no seu caminho. Bom, pra finalizar nossa teoria não ovo aqui, que eu tô achando muito interessante essa academia, e eu tô até com medo de alguém ouvir isso aqui e roubar a nossa ideia. E eu tô, porque é muito boa. Fazer um negócio bilionário. Sim. Com franquias mundiais. Eu estou com medo disso aí, né? Então, eu quero, ó... Quando a pessoa, ela fala registrada, porque deve ficar registrado. Então, ó... Registrado. Então, a partir desse momento, ninguém pode copiar a nossa ideia, né? Porque vai ter que pagar direitos autorais pra gente estar registrado a partir desse momento, né? Então, é uma outra coisa pra gente finalizar aqui que eu lembrei, que poucas pessoas exploram, mas eu já vi. Eu já vi. Eu sigo no Instagram o Bruno Gagliasso. Nossa, o ator da Globo. Sim. Sigo ele. Acho ele um begato. Sigo o Bruno Gagliasso. Não é por isso. É porque, enfim, meu amigo, né? Meu brother. E aí... Vai lá em casa. Vai lá em casa. De porta aberta. Às vezes. E aí eu vi que o Bruno Gagliasso, o que ele faz? Ele faz crossfit. Crossfit. Que é a onda do momento. É o crossfit. Todo mundo faz crossfit. Até o Felipe Neto tá fazendo crossfit. Todo mundo faz crossfit. A gente tem, eu tenho uma amiga que é a Nath Graciano, que era do CQC. Sim. Que ela tem uma academia de crossfit. É verdade. E a minha academia mais barata do mundo, que só tem corda. Pneu. Pneu. É a academia da sucata, né? A academia é só a porta. Se tu abre a porta, você do outro lado da rua e aí pula o muro. Você só vai viver a calçada. É só a porta. Podia ter o sabe assalto do crossfit, né, cara? Então, chega no... Bota todo mundo na academia. E entra um cara atirando, passa a bolsa, todo mundo correndo, né? Faz... Sabe aquelas academias que tinha debaixo de viaduto, que o cara dava soco em geladeira? Sim. Eles chamaram isso de crossfit, fizeram dinheiro. Os caras transformaram isso em capital. A academia de boxe de pobre virou crossfit. É, virou crossfit. Então, o crossfit, o Bruno Gagliasso é um cara que pratica o crossfit. E aí, esses dias eu estava vendo crianças brincando com um pneu. Que eu falei, que porra, o que tá acontecendo aqui? E a legenda era, meus filhos... Já estão no CrossFit Kid. CrossFit Kid é muito bom, cara. É tipo o maratoma do Faustão, não CrossFit. Acredito, esses caras... Ah, meu Deus do céu. E era isso. É, o CrossFit é o maratoma do Faustão com pneu. É, exatamente isso. As crianças estavam brincando. Então, o que, que eu tava pensando aqui comigo? Ter também o Espaço Kids. O Espaço Kids. Que claro. O quê? Pra que a gente cobrar só uma mensalidade, a gente pode cobrar duas. Sim, leva a família inteira, né? Leva a família inteira. Então, é o homem e a mulher fazendo a academia ali, papai e a mamãe, né? E bota as crianças pra fazer o CrossFit Kids, o Academia Kids, nada mais é do que aquele, sei lá, o complexo de tobogã do McDonald's. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda muito disso. Mas tem que ter pneu. Mas tem que ter pneu e botar uma galinha pintadinha tocando o tempo inteiro. Então já é o suficiente. Galinha malhadinha, imagina. Galinha malhadinha. Galinha malhadinha. A gente bota uma galinha malhadinha, as crianças ficam imitando o movimento da galinha. Porque criança fica muito louca, né? Sim, sim. Crianças, é bota fácil. Bastante açúcar na água delas e pronto. Sim, já tá muito louco. Chega de noite e não dá nem trabalho pros pais. Já chega tão cansado em casa. É. Já dorme na hora. Sabe o que eu tava pensando aqui? Uma outra... Outra qualidade de ser humano que geralmente você não vê muito em academia. Quem que é? São os evangélicos, né? Evangélicos. Porque, por exemplo, tem evangélico que não pode usar short. E a mulher só pode usar saia. É verdade. Então, em algum momento, a academia tinha que ter uma ala especial para os evangélicos. Uma então, por exemplo, ala evangélica. O cara vai. Que aí tem que pagar 10% a mais na mensalidade. Tem que pagar 10% a mais na mensalidade. E aí daí tem o personal pastor. Para não ter o perigo do. O pastor trainer. Levanta esse supino! Salomão derrotou um leão e você não consegue levantar um supino. Moisés abriu o mar vermelho e a senhora não consegue fazer 10 quilômetros nessa esteira. Oxalá, xalá, e desce fogo no céu. E começa os barulhos trovão na academia. Fica rodando, todo mundo fica rodando ao mesmo tempo. Sabe aquelas igrejas evangélicas, os caras ficam rodando que nem um peão? Aí cai igual. Tá fazendo sessão de descarrego na base da supinada também. Porra, é uma puta ideia boa. Então, e cara, é muito bom porque daí, por exemplo, o cara tá na esteira, tá passando os 10 mandamentos. Aí trava. Pra desbloquear a abertura do Mar Vermelho, você precisa caminhar mais 5 quilômetros. Ah, quem é que não vai corre, querer? Corre, desbloquear. Você tem que, andar 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites. Aí, ó, puta, merda. Precisa ser 40 anos, cara. Obviamente, mas 40 dias, 40 noites já é o suficiente. Então tem que ter uma ala evangélica. Olha, pra você ver, a gente tá englobando todas as camadas da sociedade que são excluídas da academia. Os góticos. Os góticos. Aparentemente só são essas quatro. Os góticos, os evangélicos, os muito gordos e os muito magros. São os mais excluídos. Imagina que cena você entrar na academia... Cheio de evangélico, pastor, gótico, gordo, espeto corrido, garçom servindo chope, criança correndo, a van escolar chegando com a galera bêbada. E a galinha molhadinha. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro, porra, que gostoso. Eu acho que essa seria a nossa academia perfeita. E mais um Teoria Não Ovo. Eu só sei que... Sensacional. Enquanto não abre essa academia hoje, eu pelo menos vou testar o bullying nos marombas. Se eu sair vivo, estarei presente no próximo. Por favor, conta pra gente como é que é. E você que tá ouvindo o Não Ovo, porque caiu no post do Não Salvo ali, né? nãosalvo.com.br/não-ovo. Uhum. Você não esqueça de assinar o nosso feed, né? Que funciona aí no iPhone, também funciona em qualquer aplicativo do Android. Você assina o nosso feed, tem as explicações aí no blog, direitinho como é que faz pra assinar o feed. Lá procura Não Ovo. No Twitter é mais fácil de ver. Ou no Twitter, né? No Twitter também. A gente publica todos os episódios do Não Ovo pra você ficar esperto. E lá não tem bullshit, não. No Twitter a gente só publica o que é importante. Não fica fazendo piadinha, não fica... Então você pode seguir de boa. Pode até ativar as notificações do nosso perfil no Twitter. Exatamente. Que você vai receber sempre. É uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Não, você recebe na hora. Recebe no seu celular. Saiu um tweet nosso falando que tem Não Ovo novo. Pronto, você recebeu na hora. Maravilha. Ou então se você assinar o feed, você também recebe diretamente no seu celular. Toda hora que sai uma publicação nova. E esse foi mais um Teoria Não Ovo. Obrigado! Ô Cid, fala. Vamos fazer um torneio de frases motivacionais de academia. Você tem que criar agora. Qualquer frase. De academia. Vai bola. Acredite nos seus sonhos, que um dia os sonhos serão realidade. Vai, Brian. Quem corre sempre alcança uma picanha. Vai, Igor. O ritmo do seu sucesso são as passadas que você dá na esteira. Oh! Chega, tá ótimo. Fala com essa frase. Tá muito bom.